aprender a ser mais forte, ganhar experiência pra não depender da sorte. E vivendo sem me preocupar com a morte, fazer da vida um jogo e transformá-la em meu esporte. Preciso aprender a ser mais forte, ganhar experiência pra não depender da sorte. E vivendo sem me preocupar com a morte, fazer da vida um jogo e transformá-la em meu esporte. Arrisco a dizer que eu tenho que mudar algumas atitudes que estão a conflitar. Procurar um equilíbrio, talvez autocontrole, e pra que faça sentido, encontrar um horizonte que me faça deletar toda essa podridão que eu vejo. Pois se tudo correr bem, vou alcançar o que almejo. Pois se a vida for tão simples, então não erro mais. Afasta-se de mim quem não conhece a paz. Positividade, alegria, foco, passo pra frente. É o que faz a gente ser diferente daquela gente que pensa em ser malandro e acaba se atrasando. Que vive cheios de porquês, aonde e quando. Pois nascemos pra ser o que a gente quiser. É só ter um sonho e abastecê-lo com fé. E ver quem no final das contas ganha. Aquela velha história, quem não bate não apanha. Preciso aprender a ser mais forte, ganhar experiência pra não depender da sorte. E vivendo sem me preocupar com a morte, fazer da vida um jogo e transformá-la em meu esporte. Preciso aprender a ser mais forte, ganhar experiência pra não depender da sorte. E vivendo sem me preocupar com a morte, fazer da vida um jogo e transformá-la em meu esporte.